Quando o destino que ilude mudar de atitude e a sorte mudar, quando te vires no escuro sem uma luz encontrar, quando a miséria bater e o peito doer e a alma penar, quando gastares a sola pedindo uma esmola, pedindo um olhar, a indiferença do mundo que é surdo e é mudo virá te assombrar. Verás que tudo é mentira, verás que nada é amor, que os outros poucos importam. Gira, gira, mesmo vencido na vida, mesmo gemendo de dor, não esperes nunca um auxílio, nenhuma ajuda, nem um favor. Quando estiveres cansado de tanta maldade, de tanto penar, buscando um peito fraterno para o morrer abraçar, quando na grande aflição, na ingratidão, seus dentes mostrar, quando os parentes brigarem por causa da roupa que tu vais deixar, hás de pensar no coitado que um dia piedado tentou te avisar. Verás que tudo é mentira, verás que nada é amor, que os outros poucos se importam. Gira, gira, mesmo vencido na vida, mesmo gemendo de dor, não esperes nunca um auxílio, nenhuma ajuda, nenhum favor.